complete aproximação, chame a turina no 8 decimal meio. Autoridade, chame pra iniciar. Solutan 3190, livrou? 3190, prossiga via alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, tá 3190. Pista 1-0, 1-1, pista 10. 1-925, decolagem autorizada, pista 10, 140, com 10. Iniciando com a decolagem, com 0, com 1-925. Azul 4260, boa tarde, avistado, cheque o trem, igual a liberação, 37 da Gura, em sua laje, pista 1-0. Achado travado, passando a aproximação, aguardando, Azul 4260. Whisky Golf Oscar, após a passagem do minuano da ADEA, curta final. Ingressará à esquerda para a cabeceira, reportará aliado e pronto, aguardando para a decolagem. Juiz com fora. Autorizado o táxi até o hotel, chame no hotel. Gol na 601, acione identificação, autorizado chegada bons, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 092. 4.000, na 092, na chegada bons. Beleza. 260, checo 3730 com 8 pouso, autorizado pistão no 0. Achado travado, livre pouso, pistão no 0, azul 4260. 925, cor decolada ao Zuno 5, 198, boa viagem. 98, boa tarde, 0925. Controle Salvador, boa tarde, gol no 925, passando 1.600. Gol no 925, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. Cancel 360, gol no 925. 54 no 5 minutos, cópia. Confirma o nível, painel. 1-1-60. 1-0. Boa tarde. Fiat, mantém a posição ali. Golf Oscar, tá pronto? Possível cera quando pronto, decolagem autorizada, 130 com 10. Zero, autorizado o cruzamento do campo. Prosseguir um táxi via Alfa no ponto de espera, vai chamar a torre de 86. Meio 2, desça para 2.000 pés via chegada Mari, o ajuste no 092, reporte estabilizado no ILS Xerreira, pista no 0. Você passa no ICU, reportará estabilizado no 092, com ajuste no 2, obrigado. Para o cruzamento do aeródromo e interceptar 041 na ideal, aguardando a transferência de comunicações. Cliente cruzado à esquerda, vai interceptar 041, aguardando a transferência, Whisky Golf Oscar. 45PLB 148, com 4 horas de autonomia, alternando o Guarulhos. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186, só 314. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera 186 com a torre. Obrigado, uma boa tarde. 3145. Salvador, Golfo Oscar, cruzou o aeródromo 198, controle, boa viagem. 198, Whisky Golf, grato. Salvador, gol 7, 0, 0, 0, 0. Boa tarde, aliás, e mantém a cabeceira no 0, gol no 7, 5, 5. Boa, mantém, boa. Decolou. Curva à esquerda, cruzou o aeródromo, vai passando a 041, o Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Ciente, submantenha 3.500 pés, condições visuais do Whisky Golf Oscar. Golf Oscar. Submantenha o nível 200 e chame Centro Recife no 260, alterno 288. 260-288, muito obrigado, bom trabalho, 29. Gol no 925, submantém o nível 340 restrito pelo centro, da presente voa e elefa. Vai com a elefa, restrito 340, gol no 925. 19, controle agora, 119,8, tem uma boa viagem. 398, Pantanal 417, 1-1, obrigado. 35415, pronto, para copiar? Pronto, para copiar, 415. Autoridade Liel, 160, via Golf 677. Subida coral, curva direita, pista 10. 5006 é o código, 5006, e o controle 198. Autorizado, Leal, nível 160, Golf 677, saída coral, curva à direita na 10, prefeito do controle 198, transponde 5006, 5415. Trip 54 no 5, atejamento correto, chama para puxa sanar. Chama na 4-0. Azul 4260, ingresso de Leal, portão 1. Eita, com 8. Xené 6143, aciona identificação, autorizado chegada a bom, se desse mantém o nível 050, ajuste 1012. 050, 1012, Xené 6143. 98, uma boa tarde. Gol no 925, submantém o nível 340, chame Centro Recife, 1260, alterno no 28, decimal 8. 260, 288, gol no 925, boa tarde. Boa. Gol no 602, precisar do localizador, fica bem. Gol no 602, completa a aproximação, torre no 8, decimal 6. 186, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1755, na sua escuta, na Adaião. Dona 755, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. 360, no prefeito da Dael, o 175. Dona 075, desça para 2.000 pés, o ajuste é no 012, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Avião, ele 12, reportará estabilizado no X-Ray, no 0, 075. Baixa travado, tráfego avistado, vento é de 140 graus, 10 nós, altitude 012, pouso, autorizado. Ok, autorizado, pouso, no menos 2. Para Brasília. Eu tenho 38 para aprovado. Será aceito ou aguarda a recomendação? Aceita. Autorizado Brasília, 380, via Upper Zulu no 7. Gole ao fim da subida, curva direita após a decolagem. 5012 é o código, 198 é o controle. 380, Upper Zulu no 7, gole ao fim da saída, curva direita após a decolagem. 0122 transponder 119.8 é o controle 3567. 3567, estou confirmando a subida. Gole Ofito, com O no final. Gole Ofito, com O no final, 3567. Correto, para você também. Mas para aproximamento, 3567. Solo 354 no 5, para pushback, acionamento. Autorizado, 43, é o prêmio destaque. 34 no 5. Quatro sete mantém o nível 360, chame agora Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Um 251, 3325, obrigado, boa tarde. Boa. 601 vai atingir o nível 4.7. Gol 601, autorizado descido até 3.000 pés, o ajuste no 092. Até 3.000 no 092, gol 601. Ele é 6143, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 012. 4.000 na 012, o general 6143. Confirme a aeronave que modula para controle. Primeiro nave que chamou o controle. 2 no solo, uns 2.000, livrar direito no 21 decimal 9. 219, no mesmo 2. Gente, confirme procedência, pessoas a bordo e transponder acionado. Q3 Orion da Força Aérea Brasileira 7201, autorizada a decolagem, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Para o táxi com 50 bordos, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 54 no 5, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera da 10 Torre, 1186, altímetro 02. Juliette Alfa, Torre 118.6, grato, 54. No menos 2, escuta? Na escuta, no menos 2. Alfa Juliette 02, portão. Alfa Juliette 02, estou no menos 2. A gente confirme precedência e tipo da aeronave. 20 Golf Oscar não será necessário, já foi possível copiar a mensagem. Voo 075, pista livre, autorizado pouso no 50 graus, no 0 mais. Livre pouso 10, voo 075. Olimpo 01, decola 28, controle 119, decimal 8. Controle 1098, até a volta do Olimpo 01. Até mais, Olimpo. Apoio uniforme Alfa Oscar Golf, reporte ingressando Interlagos. Cinco, submantém o nível 360, chame centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Bem, fogo 175. 1251, a primária e secundária no 3325. 1251, alterna no 3325, voo no 75. Gol no 601, passando Duna, complexa aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 76, gol no 601, até já. Até. No 939, graças. Controle Salvador, o Olimpo 01, perfil da PUCA, Jean Maracaju. Olimpo 01, voo e Jamo da presente, contato radar na decolagem, submantém o nível 190. Voa direto, Jamo da presente, Olimpo 01. Salvador, é o gol 1856 na posição 62 para o Curimbé Cachoeira. 1856 está livre, chama táxi. Mandando a passar de gol 1856. Para o funcionamento. Sou 3567. No 04, acordando com a equipe de sol, tem um bogue de avô, está partindo para o 02, após o mesmo autorizado de matar. Acordando com o 02 aí, já o... vai chamar para o táxi, já pode, o 35. Boa. Fala, nivelado inicial no 080, depois, todo tipo de reinício da subida. Então 3145, pista livre autorizada decolagem, vento no 40 graus, no 0 nós. Iniciando decolagem, 190, 03, 145. Pode 2, José. Poderia o 6143, está em condições visuais, é possível armas Duna? 6143, foi Duna. Duna, muito obrigado. Desça para 2.000 pés, 6143. É possível interceptar e estabilizar nesta proa? Confirme. 6143, na proa de Duna, é possível estabilizar e interceptar o localizador? Afirmativo. Gente, desça inicialmente a 3.000 pés, 6143. 3.000, 6143. Tá 3145, decolado, passa 1500 na sua escuta. Tá 3145, contato radar na decolagem. Submantém o nível 380. Voa Leda após Leda Bidev. Voa Leda após Leda Bidev, 3145. Voa Leda 35, mantendo a Juliette, botão 07, puxando 06. Juliette para o 07, vamos 07. Confirma, vai aguardar antes da Juliette. Vai aguardar antes da Juliette para o portão 7, bom, certo? 0092, 6143. Whisky Golf Oscar, reporte passando 2.500 pés. Valeria 01, Salos 33, livrar direito, no 2019. Estadável, livrar, rodovia 01, essa pista é um rally. Pista de rally, isso aqui. Ah, tá ok. Salvo, Salvador, eu vou 601 Alfa, autorizado, Samanta Juliette. Autorizado Alfa, autorizado da Juliette, gol com o 601. Salvador, gol 1856, na 124 a bordo, 3 horas e 12 minutos, próximo a São Fernando, Salvador, para o portátil. Bom, esse comer ataque autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 90 Torre, 11862, altímetro 902. Alfa, 26, estou confirmando, Juliette Alfa. Juliette Alfa, boa noite. 1075, a passagem é bom ainda companhia, ataque da Juliette, após ingresso para o portão 07. Passagem no 905, após ingresso para o 07, 07. Gol no 601, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, gol no 601. Chegou Fios, que eu prossegui condições visuais, frequência livre. Olá, Salvador, boa tarde, a Tripe 5415 decolou no perfil da Coral, passando 1130, por 1400 pés. Tripe 5415, acione 5006. 3567, está autorizado à direita via Índia Alfa, no ponto de espera da 90 Torre, 186, altimetro 902. Aproxime como número 2, após o Boeing à sua direita. Índia Alfa, 2269.0, do Boeing à direita, da 357. Azul 1406, portão 03, autorizado por estacionar, chama táxi. Autorizado por estacionar, chama táxi, TV4, 2. Agora sim, contato radar na decolagem, passando 2.500 pés. Sim, é 5415. M720, autorizado Galeão, 340, e Upper November 857, seguro, após a aperto 1-6. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Euleda Bidev. Controle em 1-9, decimal 8, transponda 5017. Ali, decola separada. Ok, autorizado ingresso e decolagem separada, vento no 40 graus, 89, 85 metros. Azul 421, autorizado Campinas, 360, via Perdulu 16, decola da 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Brisa. Controle 1198, transponder 5021. Quatro, dois, mil, um, chama para pushback acionamento. 043, pista livre autorizado, pouso no 50 graus, 089. Livre pouso, bem 143. Boa noite, 56, decola 38, controle 1 no 9, decimal 8. 19, decimal 8, boa noite, 56. Tá, 3567, posso passar entre o Airbus do Oxené, curva final ali, mantém. Recife no 251, alterna no 33, decimal 25. 380, 351, alternando 133, decimal 25, a secundária, no 33, decimal 25. 3325, ok, muito obrigado, hein? Bom trabalho. Bom voo. Controle Salvador, gol no 856, boa tarde, decolando o perfil da PUC. Gol no 856, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 390. Vai manter 390 conforme plano gol no 856. Mantenho nível 190, Olimpo 01. 9 ao livrar. 219, 6143, tá bom. Até mais. Tá, 3567, autorizada a decolagem, pista no 0, vento 140 graus, no 0 nós. 1406, táxi direita, via Índia e Alfa, em ponto de espera da 90 Torres, 186, altina, seu lugar no 2. Táxi direita e Alfa, em espera da 90, para a frente, em direção, meia, seu lugar no 0, na 204, 206. Decola 4-1, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 9-8, obrigado. Controle, boa tarde, 3567, da tarde. Já 3567, contato radar na decolagem. Submantém o nível 380, prossiga conforme autorizado. 380, conforme autorizado, 3567. Alfa Oscar Golf. Alfa Oscar Golf, voe para a rotatória. Reporte rotatória. Reporte na rotatória, Alfa Oscar Golf.